Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde, eu sou o Marcos Leite. Fala, galera, muito boa tarde, eu sou o André Luiz Coutinho. Lízia Nascimento chegando para ficar com você até as três. Tudo azul, gente? Tudo, graças a Deus, da minha parte, não tenho o que reclamar. Tudo azul da cor do mar. Isso é muito bom. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E o tema do programa de hoje será Fim do Mundo, com a participação também de perguntas de jovens de várias mocidades, que nos seus programas originais não tiveram oportunidade de ir ao ar. E não vale a pena conferir? Vamos falar hoje sobre o filme de Chico Xavier, tá? Fiquem atentos. Lembrando que o programa é gravado, galera. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com a reprise no domingo, no mesmo horário. Bom, contato para o nosso programa você pode fazer por telefone. Pode começar a ligar agora, até às 15 horas, né? De hoje, quinta-feira, dia 22. E o nosso telefone é o 33-96-6969. Por e-mail, você pode mandar para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então, acesse o site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem, e aí clica na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem e deixa a sua mensagem pra gente. Você também pode mandar um fax através do 3386-1444. Ou então por carta, é Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. O nosso CEP, muito fácil, 21-920-000. Gente, esse é o nosso endereço para você entrar em contato com a gente, tá? Estamos pois aguardando é. Vocês. E seja qual for o meio de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo. Quiz. Durante todo o mês de abril, nosso quiz será especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e obra do maior médium brasileiro. Bom, e a pergunta da semana é: qual é o nome do primeiro centro espírita fundado por Chico Xavier? Opção 1, Centro Espírita Luiz Gonzaga. Opção 2, Grupo Espírita da Prece. Ou opção 3, Comunhão Espírita Cristã? Bom, responda então com a alternativa que você considera correta, opção 1, 2 ou 3, letra A, letra B ou letra C, até o final do programa de hoje, por telefone, somente na exibição inédita desta quinta-feira, através do número de atendimento ao ouvinte da rádio, que é o 33966969. E até a próxima segunda-feira, dia 26 de abril, por dois canais, ou pelo site da rádio, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você clica no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para enviar a sua mensagem, ou enviando um e-mail para a gente, para o endereço do programa, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Seja qual for o meio de contato, ou por telefone, ou pelo site, ou pelo e-mail do Espaço Jovem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Bom, e lembrando que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não esqueça, gente, o prazo para a sua resposta vai até a próxima segunda-feira, dia 26 de abril, participando. Lembrando que, por telefone, o prazo para a sua resposta é até o final do Espaço Jovem, que está indo ao ar nesta quinta-feira, ok? Isso. Participe! O que rola por aí? Participe da campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das fortes chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Na capital, a Guarda Municipal disponibilizou 10 postos para o recebimento de doações. O principal deles fica no Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura, localizada na Rua Afonso Cavalcante, 455, na Cidade Nova. Podem ser doados colchonetes, alimentos não perecíveis, água e roupas a serem entregues aos necessitados. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura do Rio, www.rio.rj.gov.br. E em Niterói, a central de recebimento de doações fica no Clube Canto do Rio, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 701, no centro. Já em São Gonçalo, o principal posto é a sede da Prefeitura, na Rua Feliciano Sodré, número 100, centro. Em Seropédica, doações podem ser entregues na subprefeitura do bairro Campo Lindo, localizado no quilômetro 40 da antiga Estrada Rio, São Paulo. E em Maricá, o principal local de recebimento de donativos é a Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Rua Álvares de Castro, 607, no bairro Araçatiba. Mais informações nos seguintes endereços. É o www.niterói.rj.gov.br, www.saogonçalo.rj.gov.br. E temos mais, www.portalseropedica.com.br/prefeitura e www.maricá.rj.gov.br, colaborando. O Departamento de Infância e Juventude, DIG, da Associação Espírita Obreiros do Bem, no Rincão Pinto, divulga a realização de reuniões públicas em paralelo às atividades de evangelização em mocidade, visando contemplar as demandas dos pais das crianças e adolescentes frequentadores. As atividades já estão em pleno funcionamento e ocorrem todos os domingos às 10 da manhã. O endereço do Obreiros é Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail flavioacgomes@hotmail.com. E essa é para você que procura uma evangelização em mocidade em Niterói. O Grupo Espírita Servidores de Jesus está oferecendo atividades destinadas a crianças, jovens e pais. As reuniões ocorrem todos os sábados, das 3 às 4 e meia da tarde, para a evangelização, e de 5 às 7 da noite, para a mocidade. O Grupo Espírita Servidores de Jesus fica na Rua Visconde de Sepetiba, 81, no centro de Niterói. Mais informações pelos telefones 2622-8757, 9162-9613 ou através do e-mail contato@servidoresdejesus.com.br. Vale a pena conferir. Bom, gente, não tem jeito, né? O que está bombando na cultura espírita neste mês de abril? Obviamente, o filme sobre Chico Xavier. No caso, o filme dirigido por Daniel Filho e que tem exatamente o nome de Chico Xavier, o filme, né? Bem direto mesmo, bem didático. Um filme sobre a vida e obra do maior médium brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. Já é, inclusive, o filme de maior quantidade de espectadores no Brasil, né? Filme brasileiro, para o primeiro final de semana de exibição, com quase 600 mil espectadores nos três primeiros dias. Enfim, realmente um fenômeno. E nós vimos o filme, tanto eu quanto o André com a Lise, e hoje aqui vamos tratar, né, esse quadro de forma diferente. A gente vai fazer meio que um pai e bola sobre o filme, passando um pouco das nossas impressões e dos nossos apontamentos sobre essa obra que, já podemos dizer, é muito importante para o audiovisual espírita brasileiro. E eu queria saber, inicialmente, começando por você, André, hoje o que ficou mais marcado em você nesse filme? O que mais te chamou a atenção? Assim, o lado humano do Chico, assim, que foi mostrado mais a fundo, né? A infância dele, o contato dele com o espírito da mãe dele, antes dele saber o que é espiritismo, né? Claro. Com aquela mente católica, assim, achando... Inclusive tem umas cenas engraçadas que o padre, né, que era amigo dele, acho que ele tá falando com o diabo, né? É verdade. Eu acho que marcou bastante foi isso, o lado humano. Não que ele não tivesse, né? Mas... Claro, lógico. Mas ficou mais marcado. E para você, Liz, o que ficou mais marcante no filme? É, como o André falou, também realmente tem esse lado dele humano, mas assim, uma coisa que eu achei interessante nele, por exemplo, é a madrinha, né, espetava ele o tempo todo. Sim. E ele, em momento algum, ele se revoltou com aquilo, né? É uma criança que poderia, né, de repente despertar a raiva pela madrinha, né? E a partir dali, né, nutrir aquela raiva, aquele rancor, se afastar dela, mas em momento algum ele se revoltou, nunca se afastou, sempre fazendo o que ela pedia. E realmente é o que eu penso, assim, ele claro. Realmente foi uma pessoa que, assim, por mais que se faça sobre ele, será sempre uma questão de homenagem, né? Nunca vamos conseguir falar tudo sobre Chico Xavier. Com certeza, e o filme até deixa isso bastante claro no seu início, né? Há uma mensagem, né, no início da projeção, dando conta exatamente disso, que o filme não jamais teria a pretensão de reunir absolutamente todos os fatos sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Seria impossível, né, você reunir 92 anos de dedicação incansável e de uma dedicação sem precedentes ao próximo num filme de duas horas e pouquinho, né? Então, a pretensão ali era de reunir, era de contar os fatos mais importantes da vida do Chico Xavier, de forma a que o espectador ficasse realmente interessado, ficasse atraído pela projeção, pelo filme, do início ao fim. E isso realmente o filme consegue. Consegue passar. E inclusive, contando realmente a infância difícil, né? Todas as provações que o Chico passou em Pedro Leopoldo, a descoberta, né, da mediunidade, a inserção do espiritismo na vida do Chico, enfim, todas as mudanças, as transformações que ocorrem na vida dele. Mas sempre, eu queria também ouvir vocês nesse sentido, uma coisa permeia, né, o filme inteiro. O imenso amor que Chico Xavier tinha, né, e tem, né, com certeza, onde quer que esteja, pelo próximo, né? Exatamente, isso é bastante demonstrado durante todo o filme. Diversas cenas, assim, tanto nas três fases dele, tanto vivida pelo Matheus Costa, né, que fazia ele pequeno. Isso. Quanto com o Ângelo Antônio e com o Nelson Xavier também. Isso. Que, diga-se de passagem, não é parente dele. É verdade. E assim, outra característica, até queria te ouvir, Lise, também pra gente pensar, né? O imenso caráter de abnegação da vida do Chico Xavier, de renúncia, né? De alguém que em nenhum momento tirou qualquer proveito da sua mediunidade para si próprio, tudo em prol dos necessitados, e o filme mostra muito bem isso, né, Lise? Não, isso é verdade. Uma coisa também que de repente eu até, né, tentei passar isso pro papel, é o seguinte, que é assim, a gente quando pensa em Chico Xavier, muita gente já tem ideia dele, já uma pessoa já adulta, né, nos seus quase 100 anos. É verdade. E não pensa que ele foi como a gente, né? Mais jovem, foi criança, com anseios de jovens, querer fazer sucesso, ter dinheiro, de repente, né, ter uma garota que ele gostasse, alguém que, né, se interessasse por ele. Então, muita gente, de repente, não se dá conta desse lado de humano, que ele também poderia querer isso tudo pra ele. Mas não, mas ele, no auge da sua juventude, na infância, juventude, ele abriu mão disso tudo. E como o André falou, realmente, ele foi super humano, como você falou, ele abriu mão de tudo, se dedicando ao próximo. E assim, né, é um grande exemplo, né? Um outro ponto também pra gente lembrar, também são passagens muitíssimo bem-humoradas. Não é um filme chato, muito pelo contrário. É um filme divertido de se ver. Com certeza, bastante. E realmente o humor também não poderia ficar de fora, né? Até porque Chico vivia com alegria. Ele não para, né? Realmente. Então, e ele transmitia essa alegria para todos aqueles que o cercavam. Claro, a gente também não vai ficar entrando muito em detalhes, né? Senão a gente conta o filme todo. A gente acaba perdendo a graça do filme para quem for ver ainda. Vai contar todo quiser. E já ouvimos tudo, então. Recomendamos, vale a pena você conferir Chico Xavier, o filme. Com certeza ainda em vários cinemas pelo Rio, pelo Brasil afora. E fica então essa dica nossa do Vale a Pena Conferir neste mês de abril. Não, mas olha só, eu queria falar hoje pela manhã a notícia que eu ouvi sobre o filme Chico Xavier, que bateu fácil, fácil, 2 milhões de, né, de pessoas que foram assistir. Ótimo, nossa, então já é um dado mais atualizado ainda. Isso, foi hoje pela manhã. Pra vocês terem uma ideia da grandiosidade. De última hora, hein? De última hora, notícia de última hora. Então, seja mais um desses mais de 2 milhões de espectadores, confira Chico Xavier, o filme. Espaço Jovem. E nós estamos aqui no Espaço Jovem, hoje, analisando um tema sempre importante, sempre polêmico e que sempre, de tempos em tempos, volta à tona, né? A cada anúncio, a cada data não realizada, né? Estamos tratando do fim do mundo. E, para tanto, recebemos hoje, com muita honra, o Lair Amaro, ele que é trabalhador do Centro Espírita Caridade e nos dá a alegria, a honra da sua presença pela primeira vez aqui no Espaço Jovem. Lair, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Eu agradeço o convite e estou feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde, seja bem-vindo. Espero que você esteja preparado para o nosso mini pinga-fogo aqui. Fala isso para todos os convidados. É verdade. Bom, boa tarde, Lair. Vamos então, como o Marcos falou, né, falar de um tema que sempre foi polêmica, mas que hoje em dia, devido a tanta coisa que vem acontecendo na natureza, intensificou, né? As dúvidas. Exatamente. Com certeza. André? Pois então, vamos para a nossa primeira pergunta. O fim do mundo existirá um dia ou seria um período de mudanças? Essa pergunta ela se encaixa, ela se enquadra bem nessa perspectiva que nós ocidentais, a partir de um certo tempo para cá, adotamos. Nossa sociedade ocidental, ela nasce na Grécia. O berço da nossa sociedade é o mundo grego. E para os gregos, a visão de mundo que eles tinham era uma visão cíclica. Eles observavam a natureza, eles percebiam que as estações do ano elas se sucediam numa regularidade. Então eles tinham uma visão cíclica do eterno retorno, de que as coisas sempre se repetiam. Porém, com o avanço e com a imposição de uma visão judaico-cristã, né, que vai pensar uma visão linear da história, tem um começo, e se tem um começo, tem que ter um fim, né? Abandonou-se essa percepção cíclica, e aí a humanidade começa a visualizar a sua própria história como algo que teve um começo e que terá um fim. Sim. E tendo um fim, como será esse fim? Que medo se desenvolverá sobre esse fim? Então, historicamente, tratando desse tema, no século XIV, por exemplo, ocorreu uma epidemia mundial de peste negra, ou peste bubônica. Sim. Não é? Durante a Idade Média, né? E na Idade Média. Então, isso gerou um medo absurdo nas pessoas, não é? Inclusive, dentro da Igreja Católica surge um grupo sectário que saiu às ruas se automutilando, se batendo, né? Se crucificando, se autopunindo, para mostrar para as pessoas que era o fim do mundo que estava acontecendo, estava nas portas do fim do mundo, e que as pessoas tinham que, então, se entregar a essa autoflagelação, porque era o fim do mundo. E é lógico que esse grupo, enquanto não incomodou muito a igreja, esse grupo continuou. Porém, quando esse grupo foi crescendo, foi atraindo mais pessoas, aí chegou uma hora que tinha que dar um basta, e esse grupo foi todo eliminado. E essa noção de fim do mundo realmente preocupa. Então, por exemplo, no início do século XX, 1910, quando os astrônomos perceberam que o Halley ia passar pela Terra, o cometa Halley, criou-se um pavor de que o Halley trazia o prenúncio do fim do mundo. E muitas pessoas, vocês não têm noção do número de suicídios que aconteceu nessa época, porque as pessoas temiam o fim do mundo. O Camilo Flammarion, um astrônomo da época, chegou a escrever um artigo dizendo que o pó do cometa, da cauda do cometa, misturado com o hidrogênio da Terra, produziria um ácido chamado ácido prússico, e esse ácido seria mortal para as pessoas. Então foi um desespero também das pessoas. A venda de máscaras de gás cresceu para caramba, né? Surgiu pílulas anticometárias. Né? Então, né, as pessoas tomando essa pílula para se preservar da fumaça, do ácido prússico, né? Então, essa época, esse sistema de fim do mundo, eles acabam propiciando isso, um aumento do fervor religioso. As pessoas tendem a entrar mais para grupos religiosos, a se penitenciar por conta disso, no temor do fim do mundo. Então, o fim do mundo é um tema polêmico e que a gente tem que desconstruir isso. Bem lembrado. Agora, só um adendo, até complementando o que você falou aqui. Quer dizer que, na verdade, o ser humano ele nunca se preparou para algo que não tivesse fim. É isso? Então, assim, digamos, né, a vida não tem fim, né? A gente sabe, a doutrina espírita é a primeira a dizer isso, né? Somos espíritos imortais. Mas o ser humano ele não consegue, assimilar isso bem direito. Então, para ele, se não tem fim agora, vamos criar um? É mais ou menos por aí? O ser humano ele tem sempre que se deparar com essa questão da finitude da vida. Para ele, é algo de incerto, né? Que não tem controle sobre o fim da vida. Tanto no quê? No sentido da vida, quanto o fim da vida, quanto o seu término mesmo. Certo. Né? Então, a questão, quando você começa a propagar a ideia do fim do mundo, né, isso só aumenta essas incertezas do ser humano. E há também aqueles que vão se aproveitar dessas incertezas. Infelizmente. Né, vão se aproveitar disso. Lise? Bom, então é o seguinte, o que diz a doutrina espírita sobre o fim do mundo? O espiritismo, ele mescla um pouco dessa visão cíclica dos gregos com essa visão linear judaico-cristã. Porque ao advogar a tese de que os planetas têm uma escala sucessiva, progressiva, né, e também apontando que cada planeta passa por períodos em que há um expurgo de uma parte da população e um acréscimo populacional de espíritos que vêm de outros planetas, né? Isso poderia até ser encarado como uma espécie de fim do mundo, né? Mas não fim do mundo enquanto o mundo como tal, mas o fim de uma visão de mundo, fim de uma postura em relação ao mundo, né? Porque se você entende que de épocas em épocas, populações migram entre planetas, e nessas migrações você acaba acarretando num progresso para aquele planeta, novas ideias, ou novos espíritos com novas ideias, que vão tentar formatar uma nova sociedade, é sim o fim do mundo, mas o fim daquele mundo que se foi. Mas no sentido de não de mundo enquanto planeta, estrutura física, mas de mundo enquanto as pessoas que o compõem e que administram aquele mundo de tal forma que não mais será. Com certeza. E nós estamos conversando com o Lair Amaro, ele que conversa hoje sobre o tema Fim do Mundo, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal aqui no Espaço Jovem continua daqui a pouquinho. Quiz. Durante todo o mês de abril, o nosso quiz será especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e obra do maior médium brasileiro. Bom, e a pergunta da semana, vamos nós de novo. Qual o nome do primeiro centro espírita fundado por Chico Xavier? Na opção A você tem Centro Espírita Luiz Gonzaga. Na opção B, Grupo Espírita da Prece. E na opção C, Comunhão Espírita Cristã. Responda então com a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa, na exibição inédita desta quinta-feira, dia 22 de abril, para o telefone de atendimento ao ouvinte da rádio. Anote 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 26 de abril, através do site da emissora da Fraternidade, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para deixar a sua mensagem, ou através do e-mail do programa, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Seja qual for o modo de contato, na sua mensagem, informe obrigatoriamente, para que você possa concorrer ao brinde, o seu nome completo e um telefone para contato. Lembrando que o prazo para você participar é até a próxima segunda-feira, no dia 26 de abril, participando. Pois é, repetindo o prazo pelo site ou pelo e-mail. Por telefone é até o final do Espaço Jovem desta quinta-feira, dia 22. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Fala galera, estamos de volta com o programa mais jovem aqui da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem. Mas antes, o Marcos tem um recado para vocês. Com certeza. Você, ouvinte do programa, já acompanhou o Espaço Jovem no novo site da Rádio Rio de Janeiro? Ainda não? Então, o que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há quase 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo, seja através do rádio, seja também mais recentemente através da própria internet. Lá no site você vai saber a história da emissora, como ajudá-la na manutenção deste ideal, como apoiar a emissora na manutenção da sua programação espírita, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, 24 horas por dia, online, de qualquer lugar do mundo, em tempo real. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do programa, não deixe de conferir a nossa página dentro do site da rádio. Basta você ir no link Programação e no sublink Espaço Jovem para conferir tudo o que acontece no programa e, claro, deixar a sua mensagem para a gente, além de também ouvir as edições anteriores do Espaço Jovem, aquelas que você perdeu no rádio, você pode conferir também no site. Lízia? E por falar em mensagem, nós recebemos uma do programa da semana passada. Ah, por favor. E não é uma psicografia, né? Hein? Não é uma psicografia. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Hora do nosso espaço do ouvinte. Do nosso espaço jovem, espaço do ouvinte. Que e a participação foi da Ana Paula de Belfor Roxo. Por telefone. Por via telefone, claro, que ela estreou nosso novo contato, nosso atendimento. Ela fala o seguinte, gostaria de parabenizar o Cláudio Amaral, que foi o nosso convidado da semana passada, lembrando bem, né? Isso. Ele esteve aqui, ela ouviu o nosso programa, gostou do que ouviu e parabeniza o Cláudio Amaral. Obrigada, viu, Ana Paula? Perfeito. Gostamos muito e queremos saber mais a sua opinião. Um abraço para você, Ana Paula. E dicas também. Obrigada. Outra que também entrou em contato com a gente através do nosso fone foi a Marise, de Pilares. Sua vizinha, Lise. Minha vizinha, pertinho de mim lá. Então, ela diz o seguinte: gostaria que vocês falassem sobre o tema alcoolismo. Acho que esse tema é propício, pois cada dia mais os jovens estão se viciando. Pois é, é um dado muito importante que você lembrou, Marise. Já está guardadinho aqui, já está anotado. Futuramente abordaremos esse tema que, infelizmente, né, é cada vez mais grave e acomete tantos jovens. Está guardado e no futuro a gente vai tratar disso. Um grande abraço para você. E também queremos citar o Lisandro Zamperini, a Michele de São Gonçalo, a Lucy Celente e a Eliana de Jesus Gomes, ouvintes que entraram em contato ou por e-mail ou por telefone e deixaram sua mensagem, o seu recado, o seu abraço à equipe do Espaço Jovem. Valeu, né, gente? Continuem participando. Gente. Valeu, irmãozão. Obrigada, valeu mesmo. Participem, gente. Sempre. Quiz. Durante todo o mês de abril, o nosso quiz será especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e obra do maior médium brasileiro. A pergunta da semana, já estava esquecendo, qual é o nome do primeiro centro espírita fundado por Chico Xavier? Opção A, Centro Espírita Luiz Gonzaga. Opção B, Grupo Espírita da Prece. E opção C, né, é Comunhão Espírita Cristã. Responda então com a alternativa que você considera a correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, somente na exibição inédita desta quinta-feira, para o telefone de atendimento ao ouvinte da rádio. O número é 33966969. E até a próxima segunda-feira, dia 26 de abril, através do site da Rádio Rio de Janeiro, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para deixar a sua resposta, ou através do e-mail do programa, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Esse mecanismo por e-mail também até o dia 26. Na sua mensagem, seja qual for o modo de contato, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. É, galera, quem viu o filme sabe a resposta, hein? Vai lá, Alice. Pois é. Bom, então, é isso mesmo, André. Aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não esqueça, o prazo para você participar vai até a próxima segunda-feira, dia 26 de abril. Participe! E lembrando que na próxima inserção do quiz vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora referente à pergunta da semana passada. Não perca, hein? Estou curiosa. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E estamos de volta com o Lair Amaro, ele que é trabalhador do Centro Espírita Caridade. E conversa conosco hoje sobre o tema Fim do Mundo, entre outros assuntos. E o Laí responde a perguntas da equipe de produção do Espaço Jovem e também perguntas feitas por jovens de diversas mocidades espíritas, perguntas essas sobre assuntos dos mais variados, que não puderam ser feitas em programas anteriores em função da falta de tempo. E como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, Laí, fique à vontade para informar os contatos do Centro Espírita Caridade, bem como o dia e o horário da reunião da evangelização na instituição. Lá não tem mocidade, não é isso? É, não tem mocidade. Mas tem evangelização. Tem. Trabalhamos lá com bastante crianças aos sábados, de nove a meio-dia, né? O centro fica em Nilópolis, na Avenida Wallace Paz Leme, 126, Olinda, né? Para quem não conhece... Olinda é Nilópolis, Nilópolis, né? É. Sim. Fica um ponto de referência para as pessoas que desejarem ir lá, eu diria a Beija-Flor. É na Rua da Beija-Flor. Tá, é um ponto, né? Um ponto bastante, de... bastante conhecido. Bastante conhecido. E é só chegar, né? É só chegar, se apresentar. A gente precisa de trabalhador lá também, pessoas com disposição para nos ajudar, que são 39 crianças. Perfeito. Maravilha, então. Bom, agora... vamos dar sequência com as perguntas de jovens de várias mocidades espíritas. Começando, André, por uma pergunta do Flávio, do Centro Espírita João Batista, não é mesmo? Exatamente. Visto que acontecem inúmeros casos de pessoas que utilizam de má fé e da ingenuidade alheia, os fenômenos de materialização e evidência são bem vistos pela sociedade espírita? O Flávio, que tem 25 anos. Flávio, a sua pergunta era... ela merece, assim, um tratamento um tanto quanto detalhado, com um pouco de cuidado, não é? Para te responder. Porque você trabalha aqui com... você, ou melhor, você pergunta sobre dois fenômenos bem diferentes, né? Materialização, um termo até não muito adequado, mas vamos utilizá-lo, materialização. E também fala de evidência. Eu estou achando que evidência aqui... é um pouco daquela figura da cigana que vê o futuro e faz trabalho, eu não sei. Isso aí realmente é algo que tem que ser trabalhado com muito cuidado no Centro Espírita, ainda que esses médiuns com essa faculdade sejam raros no dia de hoje, não é? A materialização, ela envolve todo um trabalho de preparação do ambiente, do grupo que vai fazer esse fenômeno acontecer. Uhum. Então, está sujeito a fraudes, né? Assim como também a vidência. A vidência, ela também pode sofrer interferência de vários fatores emocionais e morais daquele que se diz médium de vidência. Então, se são bem vistos ou se são mal vistos, não sou eu que vou dizer. Depende do caso, né, então? Depende do caso. Eu acho que... mas o fundamental é que os grupos espíritas estudem a codificação para ter uma noção básica de como esses fenômenos acontecem, dos riscos envolvidos em fazer esses fenômenos acontecer. Aí sim, essa questão de ver bem ou não ver bem o fenômeno vai se esclarecendo. Então, eu não vou responder taxativamente sim ou não, prefiro sugerir um estudo aprofundado desses fenômenos, da ideia do perispírito, né? Da mediunidade, de efeitos físicos. Aí sim, esse esclarecimento naturalmente fará com que até mesmo as pessoas que têm má fé sejam excluídas dos grupos espíritas. Lise? Bom, então vamos para a próxima. O que seria possível para que a gente pudesse ver os espíritos no plano espiritual? Essa pergunta é de Nahan, de 9 anos, do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. Nahan, para ver os espíritos tem que ser médium. A resposta é, não preciso me alongar muito, seja assim. Médium. Né? E todos somos médiums. Agora, cada um tem a sua mediunidade particular. Né? Uns veem, outros ouvem, outros falam, servem de instrumentos para falar. Então, primeiro tem que saber se a pessoa é médium. E se a pessoa é médium, que tipo de mediunidade ela tem desenvolvida para depois ser educada. Então, o que fazer? Primeiro, saber se é médium e depois trabalhar na casa espírita a educação dessa mediunidade. Realmente, o estudo, né? Nessa hora, é a melhor coisa. Exatamente. Né? Eu vou sempre enfatizar isso aqui no estudo. Bom, a próxima pergunta é da Fernanda, de 19 anos, da Mocidade da Sociedade Espírita Jorge. Na juventude, o processo da descoberta da mediunidade pode estar sendo influenciado pelas emoções e pelo desenvolvimento hormonal próprio da fase da adolescência? Pode ser este um fator prejudicial ao jovem médium? Fernanda, Kardec, no Livro dos Médiuns, ele dedica uma parte do livro para tratar da mediunidade em crianças, né? E ele diz o quê? Ele diz que não é prejudicial à saúde da criança, e a gente pode estender para o jovem a ação mediúnica, vamos assim dizer. O que pode ser prejudicial é se esse jovem, que é médium, se dedica à tarefa da mediunidade sozinho, sem o acompanhamento de pessoas mais experientes, ou até mesmo em grupos de outros jovens que levam tudo na brincadeira, né? E que acabam podendo estar trazendo para o grupo espíritos brincalhões, espíritos nada comprometidos com a verdade ou com o bem. Então, a mediunidade na juventude não é prejudicial. Ela só se torna prejudicial à medida que o jovem emprega essa mediunidade sozinho ou com grupos de pessoas que não conhecem a doutrina espírita, que não estudam a mediunidade. Então, não se preocupe quanto a isso. É lógico que, se trabalhando num grupo bem orientado, os mais experientes terão condições de verificar se a sua mediunidade é de fato uma mediunidade ou se não é uma eclosão do seu psiquismo, né? Ou até mesmo das suas emoções ainda um pouco se ajustando nessa fase própria da adolescência. Não há problemas. Ok. Agora tem a pergunta aqui do Fábio, de 18 anos, da Sociedade Espírita Jorge. Como ocorrem as premonições e os pressentimentos? Fábio, vamos lá. Kardec também trata disso em O Livro dos Médiuns e em A Gênese, explicando com riqueza de detalhes de que forma o espírito encarnado, e aqui vamos pensar só os encarnados, o espírito encarnado, ele consegue se desdobrar do corpo físico e, metaforicamente falando, atingir uma certa altura e antecipar eventos que ainda vão acontecer. Kardec é muito feliz ao usar, vamos dizer, vou aqui pegar aqui do Platão, uma alegoria da montanha, né? Platão, a alegoria da caverna, a alegoria da montanha. Ele propõe a ideia daquela pessoa que vai escalando uma montanha, e quanto mais alta ela chega, mais distante o seu olhar alcança. Então, para não me alongar muito, Fábio, eu te recomendo procurar lá na Gênesis o capítulo que fala sobre a teoria da presciência. E ali Kardec, então, ele vai explicar as premonições, os pressentimentos, por essa, eu inventei agora, né, alegoria da montanha. Lízia. Bom, então, vamos lá. Nos sonhos, como diferenciar a manifestação de natureza psíquica de uma premonição? Podemos evitar que elas ocorram ou mudar sua direção? Essa pergunta é de Fábio, 18 anos, da Sociedade Espírita Jorge. É o mesmo Fábio. É o mesmo, exatamente. Ele realmente está curiosíssimo. Né? Ele está curiosíssimo sobre essa relação, essa questão dos pressentimentos. Bom, Fábio, vamos lá. Vou tentar te ajudar a responder essa questão. Os espíritos comentam com Kardec que essa possibilidade de antecipar o futuro, ela se dá conforme certas permissões, né? Então, se por algum acaso você conhece alguém, eu estou até supondo que você é o próprio, que está tendo né, antecipações aí do futuro, né? Isso tem uma razão de ser. Não é por acaso que você está tendo, você ou alguma pessoa está tendo essas antecipações. E essa faculdade está se mostrando em você, é porque ela precisa ter um fim útil, uma utilização que seja proveitosa para você e para aqueles que te cercam. Então procura uma casa espírita, ou melhor, você já faz parte de uma casa espírita, né? Mas conversa com alguém na casa espírita, alguém mais antigo, mais experiente, alguém que você tenha confiança, explica essa situação e veja como isso pode ser revertido em coisas boas para você e para o grupo que você faz parte. Vamos então à próxima pergunta, que é do Rafael, de 20 anos, também da mocidade da Sociedade Espírita Jorge. Como fazer para diferenciar uma incorporação de uma manifestação de natureza psíquica? É, o pessoal lá do centro está realmente... recebemos muitas perguntas dessa mocidade, e também não só dessa, de outras, né, a respeito desses temas, e hoje a ênfase maior é para isso. É, parece que está a flor da pele, né? Está a flor da pele essa questão desses fenômenos mediúnicos, né? Rafael, minha recomendação, não posso fugir muito, senão não seria eu aqui falando. Leia Kardec, leia o Livro dos Médiuns, se conseguir, estude também a Revista Espírita, os 12 volumes, né? Já temos a tradução em português, estude ali metodicamente, procure um grupo de estudos do Livro dos Médiuns ou da Mediunidade, né? E ali você terá elementos para fazer essas diferenciações. Não se assuste, não tenha medo se algo estiver acontecendo dessa forma. Não se preocupe por enquanto em fazer essa diferenciação. No primeiro momento, estude e procure se envolver com pessoas também estudiosas, que aos poucos você irá desenvolver esse senso crítico para conseguir diferenciar uma coisa de outra e viver em paz. Perfeito. E o mesmo Rafael ainda tem outra dúvida também aqui. O fato da nossa mente ser tão poderosa é porque somos centelha divina? Essa pergunta do Rafael remonta lá à antiga Grécia, hein? Realmente, é uma pergunta que realmente o ser humano, a humanidade, sempre se faz, né? Sempre se fez e sempre fará, né? Porque de fato é algo que espanta qualquer um perceber assim esse alcance da nossa mente, da mente humana, do espírito humano, né? Essa grandiosidade do espírito humano de produzir tantas coisas boas e também ruins, de ter uma inteligência que consegue aprofundar-se nos mecanismos do universo, do macro e do micro. Né? Está aí o homem agora tentando descobrir as partículas íntimas da matéria, e está aí o homem tentando descobrir a origem da natureza no Big Bang. Então, realmente, quando a gente para pensar esse potencial da mente humana, a gente fica realmente assim paralisado, né? E ao mesmo tempo triste quando vê pessoas usando esse potencial para aquilo que traz prejuízo ao próximo, né? E somos realmente centelhas divinas, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, né, somos instrumentos do Pai Celestial na sua obra maior, né? na sua obra infinita, vale a pena aqui repetir, na sua obra infinita de criação. E queremos aqui agradecer a participação do Lair Amaro, ele que é trabalhador do Centro Espírita Caridade e conversou conosco sobre o tema Fim do Mundo, entre outros assuntos, respondendo a dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também dúvidas de jovens feitas em programas anteriores, jovens de várias mocidades espíritas e que não puderam ser levadas ao ar em função da falta de tempo. Lair, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final? Não, ouçam o programa Espaço Jovem. Espaço Jovem. Esse é o recado final que eu tenho a fazer. Que bom, que bom. Obrigado pela audiência também. Obrigada, Lair, e volte sempre. Ok, aguardo convites. Obrigada. Tem alguma indicação bibliográfica também? Sim, Allan Kardec. Simples assim. Simples assim. Consulte a base, né? Exatamente. Primeiro Kardec. Tá certo. Com certeza. Muito obrigado. Bom, obrigado então. Valeu, conversamos então com Lair Amaro, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. momento da aurora. Certo dia, um rabino reuniu seus alunos e perguntou: como é que sabemos o exato momento em que a noite acaba e o dia começa? Quando à distância, somos capazes de distinguir uma ovelha de um cachorro, disse o menino. O rabino não ficou contente com a resposta. Na verdade, disse outro aluno, sabemos que já é dia quando podemos distinguir à distância uma oliveira de uma figueira. Não é uma boa definição, respondeu o sábio. Qual a resposta então? Perguntaram os garotos. O rabino então falou: quando um estrangeiro se aproxima e nós o confundimos com o nosso irmão, este é o momento da aurora, o momento em que a noite acabou e o dia começa. O amor ao próximo está em todas as crenças em todos os tempos. Os mestres, os sábios, os missionários sempre ensinaram e exemplificaram essa lição, proclamando que a aurora da humanidade virá quando descobrimos uns aos outros, quando admitimos que somos filhos do mesmo Pai, que temos o mesmo objetivo e por isso precisamos caminhar juntos. É tempo de abrir o coração para as outras almas, de deixar os preconceitos de lado, as exigências descabidas e conviver mais com as pessoas. Muitos têm medo de se ferir. Muitos se afastam de todos por egoísmo. Seja você uma exceção. Seja aquele que valoriza as amizades, aquele amigo que está sempre lá, para o que der e vier, como se diz popularmente. Seja aquela pessoa que gosta de ter a casa cheia, que gosta de receber visitas, que gosta de compartilhar as conquistas com os outros. Seja você aquele que liga para desejar feliz aniversário, aquele que escreve um longo cartão de Natal falando do ano que se passou e o quanto aquela pessoa lhe foi importante. Seja aquele amigo que destaca as virtudes do outro e que até discorde algumas vezes, mas discorde com delicadeza e psicologia. Seja você alguém que cumprimente a todos e que receba aqueles que ainda não conhecem bem, com um sorriso, com um bom dia. Finalmente, seja você a aurora dos que estão à sua volta, dizendo-lhes, através de seu otimismo, que o dia se aproxima e que a noite logo termina. O momento da aurora se aproxima. Muitas vozes já proclamaram a chegada de um novo tempo. Tempo que está no coração do homem. Tempo que está no calor do seu abraço. O momento da aurora se aproxima. E a noite será passado e o sol será presente. Presente para aqueles que se tornarem espelho e refletirem em seu próximo toda a luz que recebe. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, gente, voltamos aqui então com o nosso quiz da semana passada. Quem foi o mentor espiritual de Chico Xavier? E isso foi o quiz da semana passada. Então, na opção A nós temos André Luiz, na opção B, Emmanuel e na opção C, Humberto de Campos. E se você marcou a opção C, você errou, meu amigo, porque a opção certa é a letra B, Emmanuel. Assim como a opção A, né? Tava errada, né, André? Você não é o guia espiritual do Chico Xavier. Não faço parte desse quiz. Ainda falta um pouquinho, né, André, para chegar lá, né? Muito, muito ainda. Pois é. E aqueles que responderam a alternativa B, Emmanuel, acertaram a pergunta e concorreram ao brinde, que foi um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. E o grande ganhador do quiz da semana passada foi o Leonardo Veloso. Parabéns, Leonardo. Você então ganhou um exemplar da revista Cultura Espírita e você tem um prazo de 10 dias úteis a contar da próxima segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de abril, para retirar o seu brinde aqui na Rádio Rio de Janeiro, no caso, em horário comercial. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. Valeu, Leonardo, e fica aqui o nosso incentivo para que todo mundo continue participando, né, gente? Claro, parabéns, Leonardo. Isso aí, Leonardo. Façam que nem ele, participem também. Espaço Jovem. Passou rápido, hein, André? Pois é, bem rápido mesmo, hein, galera? Final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mais o bom é que na semana que vem estaremos de volta falando de qual tema, Lízia? Bom, o tema da próxima semana será saúde mental. Lembrando os horários do programa. Quintas 2, o programa inédito, e a reprise no domingo também às 2 da tarde. Participe, mande a sua dúvida, sua crítica, sua opinião, sua sugestão pra gente. E como fazer isso, Lízia? Bom, é muito fácil, gente. Basta entrar em contato com a gente através do e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou da página do Espaço Jovem dentro do site da emissora da Fraternidade, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Não esquecendo de deixar lá o quê? O seu nome, a sua idade e de onde você está escrevendo, ok? Participe! Sua opinião é muito importante para nós. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Bom feriado. Tchau, galera. Bom feriado. E se você está ouvindo a reprise, boa segunda-feira, né? Pois é. Com certeza há de ser um bom feriado para vocês, para todos nós aqui, é claro, né? Não podemos esquecer. E, se Deus quiser, até semana que vem. Obrigada por nos receberem. Um beijão. E mantemos contato! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.